que amanhã a gente saiba de cor. Da luz que ninguém tem como negar, nem pode pegar e atravessar a canção. Não é feita de marfim, nem convive com o ébano. É o som do meu silêncio, a palavra do meu dom. Dom que você não sabe entender, nem pode ouvir o movimento da luz. Também quem mandou a gente sumir, mudar de estação e esquecer o que fui. Um amanhecer que prometia ser um carnaval de cor, mas no fim do dia o silêncio foi o vencedor. Venceu o som, vibrou em luz o vencedor. A luz chegou, virou um som, o sol renasceu. Feita de marfim.